difícil ficar sem você. Às vezes só faço chorar, ouvir seu lamento daqui. Saudades eu sinto daí. Pra que terminarmos assim? Essa mágoa é ruim. Talvez nossa escolha esteja errada. Reflita melhor pra nós dois. 2 anos e meio depois daquela saída que deu em nada. Eu sei que ainda gosta de mim. Teus olhos me contam que sim. Eternamente apaixonada. É pura tolice, certo dia você disse que eu sou dono do seu coração. Pra que viver um passado tão errado? Vamos acender a chama da nossa paixão. É pura tolice, certo dia você disse que eu sou dono do seu coração. Pra que viver um passado tão errado? Vamos acender a chama da nossa paixão. Reflita melhor pra nós dois. 2 anos e meio depois daquela saída que deu. Eu sei que ainda gosta de mim. Teus olhos me contam que sim. Eternamente apaixonada. É pura tolice, certo dia você disse que eu sou dono do seu coração. Pra que viver um passado tão errado? Vamos acender a chama da nossa paixão. É pura tolice, certo dia você disse que eu sou.